se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge e sente, se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção, então eu te convidaria a uma fantasia do meu violão. Canta uma esperança, canta, canta uma alegria, canta mais, revirando a noite, revelando o dia, noite, dia, noite, dia. Canta a canção do homem, canta a canção da vida, canta mais, trabalhando a terra, entornando o vinho. Canta, canta, canta, canta, canta a canção do gozo, canta a canção da graça, canta mais, preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta, canta, canta, canta, canta a canção de glória, canta a santa melodia, canta mais, revirando a noite, revelando o dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia. E se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge e sente, se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção, então eu te convidaria para uma fantasia do meu violão. Canta, canta uma esperança, canta, canta uma alegria, canta mais, revirando a noite, revelando